de amor, num gesto, num olhar, por onde eu for, faz nascer em mim tua emoção e a compreensão da eterna hesitação entre o amor e a razão. Meu bem maior, te amo demais, quero a tua paz, quero o teu amor perto de mim. Verdadeiro lar, pedra angular, eu pertenço a ti. Essa alegria não tem fim. Entra em meu viver, faz meu coração explodir de amor, num gesto, num olhar, por onde eu for, faz nascer em mim a emoção e a compreensão da eterna hesitação entre o amor e a razão. Meu bem maior, te amo demais, quero a tua paz, quero o teu amor perto de mim. Verdadeiro lar, pedra angular, eu pertenço a ti, essa alegria não tem fim.